A condenação de seis pessoas envolvidas em fraudes apuradas pela Operação VIP, realizada pelo Ministério Público de Minas Gerais, na região de Lavras, foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A 4ª Câmara Criminal do TJ negou provimento aos recursos de três apelantes e deu provimento parcial aos outros três. Segundo a Promotoria de Defesa do Patrimônio Público de Lavras, as investigações apontaram que as fraudes atingiram pelo menos 19 municípios na região, muitas vezes com envolvimento de agentes políticos. A decisão foi proferida na primeira ação penal, que trata de associação criminosa e lavagem de dinheiro. A primeira fase da Operação VIP, em 2013, teve a colaboração premiada de um dos empresários envolvidos e resultou em ações penais que estão apurando os crimes licitatórios e em ações de improbidade administrativa. A segunda fase da operação foi deflagrada em maio de 2015 e foi realizada em conjunto pelo Ministério Público e a Polícia Militar de Minas Gerais. Siga o Ministério Público nas redes sociais, procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.